Acabou sua carreira. É difícil continuar sendo rainha na era do Creu. Você já anunciou um casamento umas 16 vezes. Mas tu sempre divorcia quando volta da lua de mel. Há uns 10 anos suas fotos até eram legais. Agora tu tá véia, Gretchen, não dá mais. Gretchen, vai se aposentar. Já parou de rebolar. Isso não é Mickey nenhum. Já cansou o seu bumbum. Já cansou o seu bumbum. Oh, oh. Acabou o seu reinado. Até mesmo porque ele já não tava assim muito legal. Aqueles filminhas brasileirinhos. Eu tentei assistir um dia desses e até passei mal. No tempo do Chacrinha tu era demais. Mas nesses DVD não dou R$5. Gretchen, vai se aposentar. Já parou de rebolar. Isso não é Miguel nenhum. Já cansou o seu bumbum. Já cansou o seu bumbum. Oh, oh. Dá tchau pra Gretchen. Dá tchau pra Gretchen. Dá tchau pra Gretchen. Tchau. Dá tchau pra Gretchen. Dá tchau pra Gretchen. Oh, oh, oh. Gretchen, vai se aposentar. Já parou de rebolar. Isso não é Miguel nenhum. Já cansou o seu bumbum. Já cansou o seu bumbum.